Rádio Sarau, boa noite. Estamos aqui, quinta-feira, 20 horas, ao pé da letra. Meu nome é Bruno Kohl, sempre trazendo um convidado para uma conversa muito bacana sobre composição, sobre processo criativo, sobre letra de música e principalmente falar sobre a nossa MPB, que é a música popular brasileira, que o convidado aqui, a gente estava falando aqui no, antes da gravação, sobre esse termo popular, que é um termo que está cada vez mais difícil de entender. E esse convidado aqui é um dos compositores que tem despontado, junto com outros grandes compositores recentes, entre eles Vinícius Castro, Luiz Chiari, não é nada mais nada menos que Matheus von Krieger. Tudo bem, meu amigo? Como é que vai, Matheus? Tudo ótimo. Pô, que interessante que você é a única pessoa do Brasil que pronunciou meu nome certo. É porque eu sou Bruno Kohl, né? Eu sou alemão, cara. É, pois é. Eu assumi, no final das contas, eu assumi o Kruger, né? Porque, voltando a essa questão da música popular, se além de tudo eu exigisse do povo que ouve a música que pronunciasse o meu nome Kruger, como ele deve ser feito, eu preferi popularizar o meu nome. Mas manda aí. Ah, legal. Pelo menos assim já pegamos uma empatia aqui, pelo menos em cima do sobrenome, né, amigo? É isso aí, é isso aí. Agora, é engraçado, Kruger, né? Você poderia ter escolhido Krieger, né, também. Mas aí tem um Krieger também aí na parada, que é o Edu Krieger. É, que a gente se chama de quase primo. Mas Boa. é, o Edu, um grande compositor também, né? Um cara Sim. super ativo, já foi super gravado e tal, meu amigo. Legal, legal. Mas pelo sotaque que eu estou reconhecendo que você não é nada aqui com sul, né, amigo? Eu sou uma mistura de coisas, assim, sabe? Eu digo assim, eu sou nascido na Bahia, de família mineira. Acho que Entendi. essas duas coisas são emblemáticas. E moro no Rio há 12 anos. Tirando isso, eu já morei no Pará, já morei no Maranhão, já morei na Nova Zelândia. Fortes, fortes. Nova Zelândia, da Bahia para Nova Zelândia. É, tem uma coisa de que o lugar em si mudou muito, ou quer dizer, o lugar onde eu vivi mudou muito, assim, mas as referências, elas são muito fortes, né, que são referências familiares e tal, Entendo. da onde eu vim. Então, aonde quer que eu estivesse, eu absorvia tudo que eu podia, assim, como uma pessoa que chega num lugar novo e tenta se integrar e absorver tudo que pode, mas, combinado a isso, as minhas raízes familiares mineiras e o meu gosto pela música baiana, assim, da música da MPB baiana, assim, acho que são os alicerces da minha construção, assim. É, isso é importante, né? Porque a gente anda o mundo, mas o pé no chão na raiz, né? Aonde você tornou-se, né? A tua identidade, isso é importante, né? É, super, super. E quanto antes você identificar de onde você vem, mais longe você pode ir. Essa é a minha teoria, assim. E o Rio de Janeiro, a escolha foi justamente profissional. A escolha é no final depois de um tempo passou a ser, porque vários desses lugares eu me mudei com meus pais. Meu pai era transferido de trabalho e eu ia junto com ele. Tirando a Nova Zelândia, que eu fiz essa opção de ir para lá porque eu queria um lugar, eu queria passar um tempo longe, assim, né? Sim. E conhecendo outras coisas, e até pela questão do inglês, eu escolhi lá e era um lugar mais exótico, tinha pouca gente, pouco brasileiro lá, eu queria o mínimo de influência do Brasil para essa possível, assim, para eu realmente viver uma outra cultura, sabe? Que eu sou brasileiro, assim, nesse sentido, sabe? Digamos, esses lugares que você foi, era uma tentativa de você explorar ao máximo a estadia, né, de uma forma cultural, né? Isso. Eu acho que todo lugar que eu morei, todo lugar, né, de um modo geral, tem a sua cultura nativa, né? Tem a sua força de expressão cultural. E isso foi uma coisa que eu percebi desde muito novo, assim, todos esses lugares eu me mudei no período de 0 a 18 anos, entendeu? Então, eu tô com 30 anos, eu já tô há um tempo aqui no Rio, né, sem me mudar necessariamente. Sim. Mas é muito incrível como quando eu vou fazendo as minhas músicas e começa a aparecer essas referências que eu achei que não tá na memória consciente, mas que acabam aparecendo na composição, sabe? Entendo, entendo. Eu acho que é justamente a parte humana que entra na alma, né? Que eu gosto de separar um pouquinho, né? Isso do que o que sensorial do sensitivo, assim, né? Porque a gente tem aquela, a música entra pela sensação, né? Ela fica marcada, cara. Isso. E mas a alma, ela escolhe alguma coisa, algumas coisas para ficar no indivíduo, né? E isso é muito, muito, muito, se expressa muito pela canção, né? Muito, muito. Porque é isso, quando você está compondo, quanto mais livre você tiver, mais alma aparece, né? É verdade. Apesar de isso não ser um processo fácil, né? Não é, Porque não é. é um processo ousado, né? Porque é um processo que nem sempre as pessoas vão absorver, né, tudo isso, né, de uma vez só. E muitas vezes a gente cai numa cilada de tentar achar uma receita, né? O interessante, isso é interessante você falar da receita, porque eu já componho há muito tempo e uma das coisas que foi mais emblemática para mim assim no processo de composição é perceber, olhando para trás, que as músicas que mais comunicavam eram as músicas que eu tinha feito com menos pretensão de fazê-las, assim, sabe? As que foram despretensiosas, né? É que simplesmente eu estava querendo dizer alguma coisa que estava transbordando dentro de mim e aquilo saiu em forma de canção. Não foi uma coisa assim, ah, vamos fazer uma música agora sobre esse tema. Era uma coisa assim, nossa, eu preciso dizer alguma coisa e preciso dizer agora. E aí acabava que no processo de querer dizer e de transbordar essa água assim, né, que fica na gente, essa água em termos de expressão, né? Sim. Aí essas foram e músicas simples, sabe? Músicas que eu não necessariamente rebusquei tanto na harmonia ou na melodia, sabe? Não passou tanto por um processo mental. Essas são as músicas que mais comunicam. É muito interessante isso. Muito legal. Vamos aproveitar e escutar um pouquinho do teu trabalho, pode ser? Vamos apresentar aqui para os nossos ouvintes, Matheus Vamos nessa. Manfriger. Eu tenho aqui um arsenalzinho aqui de músicas, vou passar aqui pro pessoal. Daqui a pouco a gente volta para conversar sobre elas, tudo bem? Maravilha, vamos nessa. Então, nós vamos dar um break aqui. Estamos no Ao Pé da Letra, Rádio Sarau. Daqui a pouco a gente volta com Matheus von Krüger.